Em 1948, nasceu uma mulher de fibra, guerreira. Mesmo com as dificuldades, ela subia e descia as ladeiras. Determinada, vaidosa, em Minas nasceu uma rosa. Que eu queria alguém pra me ouvir. Quem me escutava não está mais aqui. Se eu pudesse voltar, eu faria assim. Eu jamais ia fazê-la sentir preocupações sem dormir, esperando eu chegar, saindo à noite pra me encontrar. Só por Deus, que falta que ela faz. Por mais que o tempo passa, eu não esqueço jamais. O cheiro recorda, na manhã de pé, o cigarro na mão, preparando o café, mãe. Seu ensinamento me equilibrou, sua atenção foi em dobro, aliviou meu choro e levou a tristeza. Na vitória admirou com franqueza. A certeza é que eu sinto o calor dos seus braços em meu sonho. Eu te pergunto o que faz. Comigo não, nessa situação é difícil suportar a dor, a solidão que engole meu peito. Amor, senti sempre quando lembrar de você, fico contente em ver seu olhar. Em Moratu ou no Carumbé, andando pelas ruas feliz. A vida é numa janela, imagem, o grito que me chama. Escuto sua voz dizendo que me ama. Quero sentir seu carinho, ver seu sorriso. Me dá sua mão que eu preciso atravessar a solidão sem cair e resistir à saudade que está aqui. Fortalece seus conselhos, erga a cabeça, se for dobre o joelho. É só orgulho de ti que me ensinou a caminhar e respeitar os limites e saber esperar a hora certa pra poder contracenar. Quando tiver medo rezar, me mostrou o segredo pra enfrentar a realidade do lugar. Se o tempo voltasse eu só queria te falar, eu te amo e não iria cansar. Amor de mãe, não dá pra explicar. Você veio me visitar, sentada no sofá, nem pra imaginar. No olhar de feliz com Marquinhos, que pegou o aparelho e ia ouvir direitinho. Era um sonho seu, mãe, proteja seu ninho, o coração. Suportou quietinho a angústia, a saudade do seu filho em outra cidade. Marcial, Marcos, Márcio, Marçal, Eliane, Marcel e eu. O Natal não vai ser mais o mesmo sem o seu. Já tá na mesa, oração, vela acesa, presente, surpresa. Netera, chamego na sua vida. Vó coruja, dona Cida, vai. Bate coração, bate devagarzinho. Não para agora, não aguenta mais um pouquinho. Esse é meu pedido, pedido perdido. Não me ouvem, fui esquecido. Aceitar sua perda é impossível. Não sei o que sinto, mas sei que é horrível. 15 de junho, domingo, eu ainda escuto. Meu sobrinho me ligou e não tinha assunto. Gaguejando ele disse que você partiu. Naquele momento meu mundo caiu. Thank you.